esta música me traz à memória coisas boas, coisas más, que eu nem sei se me alivia a minha dor. Mas quando a rádio começa a tocar, não consigo nunca desligar. Sou feliz neste momento, mesmo sem o teu amor. Eu choro, eu sofro, eu grito. Quando a rádio toca esta canção, eu choro, eu morro, mas não desligo. Início da emissão de hoje de Bom Dia Antena Web, emissão para terça-feira, 31 de maio. O início, dizia eu, com José Alberto Reis, o tema Alma Rebelde e também a voz de Ana, Quando a Rádio Toca Esta Canção. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom estar consigo, hein? É por si que aqui estamos. E é também consigo que vamos crescendo cada vez mais. É verdade, amigos. Cada vez vamos tendo mais ouvintes. Vamos muito longe para fazer muitos amigos. Rádio Antena Web, canal 1 e canal 2. Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Deixo-lhe para já a previsão do estado do tempo para hoje, uma previsão emitida pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica e que por acaso até nem tem temperaturas máximas para hoje. Ainda assim, segundo o Instituto de Meteorologia e Geofísica, o céu irá estar pouco nublado ou limpo, apresentando-se com alguma nubosidade durante a tarde. São prováveis ainda os aguaceiros fortes e até as trovoadas.

rapidinhas na brasa. Para mim, podem ser mal passadas. À 1:30 da tarde, há o Homem Sem Passado. É não perderes, à 1:30 da tarde, o Homem Sem Passado, onde começam a acontecer coisas bem importantes. Às 8:30 da noite, destaco-lhe Musicália. Hoje, a música tradicional búlgara com este senhor. E vamos lá ver se não dou um nó na língua. Ljuba Lisic. Acho que disse bem. Ljuba Lisic, um dos melhores cantores da música tradicional búlgara, a passarem por cá logo mais. Às 8:30 em Musicália. São estes dois destaques do Canal 1, já lhe trago os destaques do Canal 2. Ficamos para já com Chutos e Pontapés. Perfeito Vazio. Aqui estou eu. Uma folha de papel vazia. Pequenas coisas, pequenos pontos vão me mostrando o caminho. Às vezes aqui faz frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes aqui faz frio, sei que me esperas, não sei se vou lá chegar. Tenho coisas para fazer, tenho vidas para acompanhar. Às vezes lá faz mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, vazio. Às vezes lá faz mais frio, à minha casa. Lá fora, mais profundo. Onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio. No teu peito vazio. Musicalmente estivemos nesta emissão de Bom Dia Antena Web com Chutos e Pontapés, o tema Perfeito Vazio. Vamos agora aos destaques para o canal 2 da Antena Web. Destaco-lhe assim no canal 2 da Antena Web o Top 10. Só ontem, quase metade foram entradas. Será que alguém assaltou a liderança? 4 entradas num top que já não tem portugueses. Top 10 no canal 2 da sua rádio Antena Web. Uma Casa Portuguesa, a partir das 7 da tarde, vamos ouvir com Carlos Bonaparte, música ligeira portuguesa. Uma Casa Portuguesa, então, a partir das 7 da tarde. Dois dos destaques da música ligeira portuguesa que pode ouvir logo mais, então às 7, José Malhoa e Fernando Santana. Vamos prosseguir, e porque temos que andar para a frente, às 10 da noite ainda temos para lhe oferecer no canal 2 Noite de Espetáculo com, deixa eu ver se eu não dou aqui outro nó, Wilson Dord. Noite de Espetáculo às 22 horas aqui mesmo no canal 2 de... aqui mesmo não, aqui mesmo na sua rádio, mas no canal 2, assim que está correto. Musicalmente vamos ficar agora com a voz de Zeca Afonso. Venham mais 5. Do branco a ti, se o veniste que eu fico pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Espada à cinta, já crê que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Estivemos musicalmente nesta emissão de Bom Dia Antena Web com a voz de Zeca Afonso. Venham mais cinco. Vamos então de saída desta emissão de hoje, emissão para o dia 31 de maio, terça-feira. Recordo-lhe uma vez mais alguns dos destaques para a emissão de hoje do canal 1 e 2 da sua Rádio Antena Web.